só queria que essa dor não existisse, que fosse apenas mais um pesadelo, onde eu acorde suando e desesperado. E eu encontro você ao meu lado, mas afinal eu estou condenado. Condenado a sentir a morte todos os dias.